segundo ano de física. Mais tarde vai ser a festinha do diretório e o espanhol vai estar lá. Eu vou cantar essa música pro cara mais incrível que eu já conheci na minha vida. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. E se eu é aqui que a desgraça de sua vida começa. João, ela tá cantando olhando pra você? Tá. Traga aquele príncipe pra mim! Você não pode estar cantando pra você, não tem ninguém, né? Eu sou assim. Eu sou um príncipe. Deixa o sol desta manhã com cinza. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. O nome dele é João. Respira, João. Solta o ar. E canta. Então me abraça forte e diz mais uma vez. Roubar isso dele? Não. Eu queria evitar tudo que vem depois.